Aí, Salvador Azul 4959, próximo, ponte para Dona Zero, pronto. E mantém 4959. Mantém, 4959. Mantenha a posição na, no ponto de espera, o 4959. Autorizado, aliás, mantenha o 4959. O senhor quer ficar no ponto de espera? Aliás, mantenha o 4959. Federal 9973, eu colo 27, Conselho Salvador, 1208. Então, 1208, obrigado. Federal 9973, decolou na sua escuta. Boa noite, Federal 9973, contato, submarino nível 360, via, saída Salvo 1, transição Libra, posição, transição Motiva. Positivo, Salvo 1 Motiva, pode vai direto Libra, 9973? Autorizado, direto Libra. Direto Libra, obrigado. Azul 4959, autorizado decolagem, vento 150 graus, 89. Lembre de decolagem, Azul 4959. Approach control, good evening, Ocean 6212 with Zulu, 10150. Ocean Air 6212, Spock Ident, descend, maintain flight level 050 via 1MAD1 arrival, expect ILS X-ray runway 10, altimeter 1020. Ocean Air 6212. Roger, sir, and suit clear, send 050 via. Moment one arrival to intercept ILS X-ray runway 10 Ocean. Affirmative. Quatro 959 decola 30 controle Salvador 1208. Hora 208 azul 4959. Salvador, boa noite, gol 34, formação do Lula. Salvador. Salvador. E o 5972, autorizado o plano para o Galeão, nível de voo 360, conforme rota do plano, subida Salvo 1, Leda, Doppler, curva direita após a decolagem, pistão no zero, código 5157 e o controle em 120, decimal 8. Controle de Salvador Azul 4959. Azul 4959, contato, sobre mantém nível 140. Sobe, mantém, 140, azul 4959. Correto, para posicionamento. Para o táxi azul 5001, 109 a bordo, 4 horas e 50 minutos. Azul 5001, contato, sobre mantém nível 140. Táxi à direita via Índia, no ponto de espera, chame pronto para a decolagem. Para a última 4959 autorizado direto Coral. Direto Coral, 4959. Ali mantém 5001. Ali mantém 1-0, 001. Do 5001, por solicitação do controle, deverá manter pro até 5.000 pés. Após a decolagem, vai manter a proa até 5.000 pés, do azul 5001. Geral 9973, chame agora Recife na frequência, 128, decimal 35, altera 123, decimal 8. 2235, 238, sideral 9973. Autorizado a decolagem, vento no 5007. Livre decolagem para o 5001. Oi Salvador, boa noite, o azul 2774, ponto sideral 1-0. O 2774 autorizado alinhar e manter pista 1-0. Ali mantém na pista 1-0, 2774. O 001, decola os 35, chame o controle 120, décimo 8. Controle 308, azul 5001. Controle Salvador, azul 5001, decola na Sambo 1. Controle Bandeira. Azul 5001, decola na Sambo 1, mantendo a proa até 5.000. Azul 5001, autorizado direto, vá no rumo de Leda, subindo para o nível 320. Contato, Azul 5001. Direto na proa de Leda para o 320, Azul 5001. Azul 2774, autorizado decolagem pista 1-0, vento no 60 graus 79. Livre decolagem, 2774. 12D, San Mateo 2000, clear for flying approach. Okay, clear, San Mateo 2000, clear, flying approach, San Mateo 2000. Vono 354, desse montanha 3000. 3000, vono 354. Autorizado para o estacionamento, chama para o táxi. 2774, decola 37, controle no 208. 208, do Gatsona. Controle Salvador, boa noite, azul 2774. Azul 2774, boa noite, contato, submantém nível 160, após 2000, autorizado direto Coral. Salve Mateus 160, após 2000, direto Coral, o 2774. Vono 354, desse manté 2000. Boa noite, então 3600. Seguinte da informação, Zulu. Vono 354, desse manté 2000. 2000, 354. Então 3600, acione identificação. Desça e mantenha 5000, ajuste 9020, via chegada com média 1 na marcha final do procedimento ILS X-Ray. Quando possível, vou entrar. Utilizado o TAP, então 3600. TAP, em Channel 6212, complete final approach, contact now tower 118.95. Complete approach and call tower 118.95. Control tower, good evening, 6212, final approach Land runway 10, the wind is 150 degrees 9 knots. Chama Recife agora na frequência 1.28.35, antena 23.8. Chama Centro Recife 2.35, alternando 1.23.8. Azul 5.001. Afirmo. Onde está a Rio 5972? Só agilizou as manobras para decolagem assim que autorizado pela torre 5972. Autorizado a alinhar e manter agilizando as manobras. Solo aos 45, libera a direita, táxi Alfa, Juliette, portão 5. Libera táxi Juliette, Alfa, portão 5. Torre Salvador, gol 1.34, Juliette, taxi 1.354, boa noite, continue a aproximação, aguardando pista livre, informa o tráfego da RIM, ingressando na pista nesse momento, e iniciar a decolagem em pouco instante. Paciente, gol 1.34. Para o controle? O azul 49, 59. Já decolagem, vento no 40 graus, 7 nós. Gente, chame agora, se você está terminado, chame Léo na frequência 120 decimal 1 e solicite direto essa posição azul 27. Azul 4959. Tá melhor, azul 201, azul 4959, agora. Boa. 5972, Decolos 47, controle Salvador em 1208. 08, boa noite. Voo 354, pouso autorizado, pista 10, vento no 40 graus, 7 nós. Livre pouso 10, voo 1354. Sonoro 72, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, voo direto Leda. Após 2000 Leda, direto 5972. Mono 354, solo aos 49, libere a direita, táxi Alfa, quilo Pad 3, no Pad 3, atente aos sinalizadores. Alfa, quilo Pad 3, 1354. Salvador, 4738, boa noite. 4738, boa noite. Aguarde, qual é a Fortaleza? Mais informação, Alves. beleza, Tan 3600. Tan 3600, chama a torre frequência 1-1-8-3-9-5. 8-9-5, boa noite. 5972, chamo Centro Recife, frequência 1-1-8-3-5, alterna 1-2-3-8. 1-2-8-3-5. 1-2-3-6-5, confirma. Frequências do Centro Recife, 1-2-8-3-5, 1-2-3-8. 1-2-8-3-5, 1-2-5-8, 1-2-3-8. 5972, cotejamento correto. Boa noite. Boa noite. Azul 2774, serviço radar encerrado, 54 milhas sudoeste do Oeste Salvador. Chama o controle Ilhéus, frequência 1-2-0-1. 1-2-0-1, obrigado, cara. 3600, ponto autorizado, pista 1-0, vento 1-6-0, graus 8-1. Pouso autorizado, 1-0-3-6-0-0. O motor chamou o 4732. 4732, confirmo, pronto, conta. Pronto. Fortaleza aprovada no nível 330, conforme rota do plano. Subida Momo, transmissão Froti, curva esquerda. Código 5175 e o controle 1208. Autorizou 330, Fortaleza, na Momo Froti, Pedro 19. 00, salão 59, libera direita, taxi de Alfa, chamei a Juliette. Direita Alfa, chamando a Juliette, 3600. Boa noite, o Sinai 6224 com a Zulu, no 04, 230 Aracaju. Informação atualizada Alfa, aguarde com a Copa Aracaju. Ok, Alfa Aracaju, 6224. E Salvador, tá 4732, feedback acionamento, posição 7. 738, autorizado, já para o táxi. Minha 00, mantém a posição de ser Juliette. Mantém a Juliette, previsão 7. Teria condições de situar o pushback um pouco mais a retaguarda para possibilitar a entrada da aeronave da companhia no gate 7? Neve. Tá ok. 3600 com cautela, Juliette, portão 7. Juliette 7, obrigado. Alô? Está 4738 com 203 a bordo, alternando Recife com 3 horas. Poderia repetir apenas o CLB? 206. 206. Táxi autorizado via Patilisa, ponto de espera, torre 118, decimal 95, nessa frequência para decolagem. Patilisa, na sua frequência, o TAM 4732. Salvador, seria pelo menos a saída prevista para o 6224? A cópia, pronto? Está pronto, 6224. Jacaju, via no, nível 990, via whisky 33, subida Conte, curva esquerda, pista no zero, código 0221 e o controle em 120, décima 8. Autorizado conforme 190, Aracaju, Conde, primeira curva esquerda, a whisky 33. 0221 transponder, controle 208, 6224. Red chama para posicionamento, 6224. Chamará, 6224. Salvador, approach control, good evening, Azul 2713. Azul 2713, Scott Adams. Hi there. Salvador, 3.8, vento no 30 graus 8 nós. Estacionamento no 04, chané 6224. 6224, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi, 6224. 4738, decola 09, controle no 208. 208, obrigado, uma boa semana. Salvador, uma boa noite, 4738, decolado na 6. São 4738, 4738, contato radar decolagem, suba via saída Momo, nível 330. Via saída Momo 330 é o nível, quando possível alguma tropa interceptar o via. 4738, autorizado voar direto Cogmo inicialmente, aguardando coordenação. Ok, direto Cogmo, obrigado, tá, 4738. HD58, aciona a identificação, desça até nível de voo 050, voa direto à posição ITAP. Para o táxi, o Chané 6224, 113, 1113 a bordo, 2:35, coordenado Recife. Táxi à direita via Índia, no ponto de espera, chame novamente para decolagem. 6224, gente. Two 7-3 request descent now. 7-3 descent 4,000 feet, 8-1-0-1-9. Pronto, 224. 224, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento no 50 graus, 620. A linha decola, pistão no zero, 624. do voo. Controle 1 no meia, 1-2-0-8, controle 1-1. Controle 1-2-0-8, contato radar na decolagem, supertório nível de voo 1-9-0, via saída Conte. Conte na saída 1-2-6-8-5, alternando 2-5-4-5. Vamos chamar centro 2-6-8-5-2-5-4-5. Obrigado, TAN 4-7-3-8. Boa semana. Azul 2713, reduce your speed to 2009. Mendoza 2200, azul 2713. Salvador direto 63-6074 agora, informação alfa, destino ao centro. Chile 6074, aciona a identificação dessa via chegada Bom Médio 1 para o nível de voo 060. 060 via, via. Ravel 258, desça para 2000 pés, ajustando 019. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Vem para Brasil, 019. Vai estabilizar no ILS X-Ray. Está lindo a restrição aí, tá? Ravel 258, cancelada a restrição. Vem, restrição 62. Ajuste o 713, reduce your speed, 1809. It was now 180. Salvador. Uh-huh. 713, number 2 to approach. Do you have condition to reduce to 160 knots? We have. Altitude 713, reduce speed to 160 knots. Speed indicator indicator at 160 knots now. Altitude 713. Controle, boa noite, Santa 3520, eu tenho a Alfa aqui, cruza 200 para 170. Santa 3520, aciona a identificação dessa via chegada Bomed 1 para o nível de voo 070. Bomed 1, 070, 3520. Possibilidade de encurtar eu e o colega da frente aí pra chegar aí em Salvador? 3520? 3520, aguarde. To 713, reference is facing, maintain present heading, the limit localizer caution. Sir, Radar Vector for a station, maintain present heading, Azul 2713. SAP 6074 autorizado e SAP. SAP. SAP 3520 autorizado para SAP. SAP, graças, 3520. Kit 713, intercept the localizer, turn left heading 145, 392 2000 feet, 21019, clear JLS X-ray runway 10, report established. Turn left 145, descent to 2109, clear ILS, or report established. Controle, Oceania 6224. Oceania 6224, prossiga. Ideal de descida e solicita pro do Alfa Romeo 363. Oceania 6224, aguarde coordenação. Gente, na ideal de descida, 6224. CNR 6258, chama a torre frequência 118 295. 6074, desça para 3.000 pés, ajustando 099, cancelado de instruções. 3.019, cancelado de instruções, 6074. Centro 3520, desça até 4.000 pés, ajustando 099, cancelado as restrições. 4.019, está livre das restrições, 3520. Azul 713. Azul 713, contacte